você não sabe perder. Vai ter que aprender. Mi, para de chorar. Você só pensa em si. Vai ter que engolir. Vai ter que engolir. Eu não aguento mais. Mi. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Por favor, suma daqui. Chega de mimimi. Para de chorar. Você é egoísta. Você é egoísta. Agora vai pro analista. Mi. Eu choro assim, você vai ver. Mi, vai todo mundo se fuder. Mi, todo mundo se fuder. Mi, vai todo mundo se fuder. Mi, eu choro pra você. Mimimi.